Lucas capítulo 16, de 19 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ó Espírito Santo do Senhor, fale conosco a partir da tua palavra nesta noite, nesse momento. Que cada pessoa que aqui está esteja com o coração aberto para ouvir a respeito da eternidade. Que seja assim, ó Deus, para a honra e para a glória do seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu me preparava para o concílio, eu havia ganho um livro de teologia da Convenção Batista Regular. E num dos estudos, eu me deparei com a ilustração contada ali no livro da disputa entre um teólogo e um cristão. E o teólogo e um filósofo, desculpa. E o filósofo dizia veementemente: a vida termina no túmulo. Morreu, acabou. E o cristão dizia, por sua vez: não, depois da morte, há uma eternidade. Mas o filósofo: não, de jeito algum. Morreu, acabou. E o teólogo ou o cristão: não, não é assim. E ele falava com autoridade, porque ele era alguém que conhecia Jesus. E porque conhecia Jesus, sabia que a eternidade era uma realidade. Portanto, falava com convicção. O filósofo falava com convicção da mente e da razão: não, a vida termina num túmulo. Cansado de tanto disputar, ou melhor, o cristão, movido pelo Espírito Santo, eu creio melhor assim, disse então: bom, o cristão disse, se eu estiver errado, eu não tenho nada a perder. Mas se você estiver errado, você está perdido. E aí, então, o filósofo pensou e não mais contestou a palavra daquele cristão. A gente pode ter dúvidas sobre muitas coisas nessa vida. Mas eu quero lhe dizer que a eternidade é uma das coisas que a gente não pode ter nenhuma dúvida. Sobretudo porque é eternidade. O tempo da nossa vida nessa terra, ele é curto. A gente vive aqui 40, 50, 60, 100 no máximo. Depois morre. A eternidade é a eternidade. Não tem fim. Então nós não podemos ter dúvida a respeito de uma coisa que a gente vai ter para sempre, que é a eternidade. E a segunda grande questão é: para onde eu vou na eternidade? Porque o texto trata de dois lugares aqui. E ao final, você vai saber responder para você mesmo: para onde você irá quando passar dessa vida? Ou na eternidade? Onde Deus está ou longe de Deus, conforme a palavra do Senhor nos indica. Mas quando falamos em certezas ou verdades sobre a eternidade, a gente vai ter que percorrer o texto e lembrar algumas questões importantes que vão culminar numa decisão pessoal a respeito da nossa dúvida e se temos ou não certeza, ou melhor, se temos ou não certeza da eternidade, ou de onde passaremos a eternidade. O texto começa falando a respeito de dois homens, um rico e um pobre chamado Lázaro. Para começar, eu quero dizer a você que ninguém foi para o inferno porque era rico e ninguém foi para o céu porque era pobre. Não é essa a ideia do texto. Porque a questão principal é que não é porque alguém é rico que automaticamente vai para o inferno. Mas o texto quer tratar aqui que esse homem, por ser muito rico, não tinha tempo para Deus. Ao passo que o pobre tinha espaço para Deus em seu coração. Por isso que eu ouvi uma vez do irmão, e eu gostei da colocação feita por ele, por ela. Ela disse-me assim: às vezes, pastor, Deus não deixa a gente ficar rico, porque se a gente ficar rico, a gente esquece de Deus. E é fato. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente, vou viajar para a Austrália. O príncipe vai casar lá na Inglaterra, vou viajar para a Inglaterra. Não vai ver o príncipe, não vai nem chegar perto do castelo, mas quer ir para a Inglaterra. Eu estava lá quando o príncipe casou, só porque tem dinheiro. O dinheiro, ele nos seduz. E o que estava acontecendo com esse rico é que ele foi seduzido pelo recurso financeiro. E por isso se distanciou de Deus. O pobre, por sua vez, sentia a necessidade de Deus na sua própria vida. Portanto, deu espaço para que Deus entrasse e fizesse morada em seu coração. Portanto, o fato de ser rico não significa que vai para o inferno. Porque há muitas pessoas ricas que têm uma relação profunda com Deus. E eu poderia dar vários exemplos aqui, mas para ganharmos tempo, você só precisa saber que o dinheiro não é uma condição para que alguém vá para o céu ou para o inferno, mas ao contrário. Muitas vezes, porque temos muitos recursos financeiros, não temos espaço para Deus. E às vezes, quando não temos recursos financeiros, confiamos mais em Deus. Mas também há pobres que não querem nem papo com Deus. Então, o rico não foi para o inferno porque era rico. A questão não era essa. O texto diz: essa é a primeira verdade. Não é por causa do recurso financeiro que alguém vai para o céu ou para o inferno. A segunda verdade aqui, e que você sabe muito bem, é que todos nós vamos morrer. Se você der uma olhada nos versículos de 19 a 22, o que que o texto nos diz? Que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo dos seus dias, e diante do seu portão ali o pobre havia. E no versículo 22 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Eu creio que a respeito disso eu não preciso falar muito, porque todos nós, se temos dúvida de muitas coisas, de uma a gente tem certeza: todos nós vamos morrer um dia. Eu creio que a respeito disso ninguém tem dúvida. Talvez a pergunta mais interessante nesse contexto seja: você está preparado para a morte? porque esta é a última coisa que vem no nosso coração. A gente nunca pensa na morte e também nunca se prepara para isso. Quando eu digo se prepara, é lembrando que a morte, ela é a separação nossa deste mundo, e aí abre-se uma eternidade diante de nós. A morte é uma realidade, todos nós vamos passar por isso. Eu me lembrava, alguns anos atrás eu ia ao cemitério, ficava andando, ficava olhando lá as lápides, os túmulos, e olhava a data de nascimento e a data da morte, e ficava olhando aquelas coisas. E não sei por que isso me incomodava. E aí, depois de um tempo, eu fui perguntar para o meu pastor e ele deu uma resposta lá que não me satisfez, não. E confesso que até hoje eu não sei por que eu fico olhando lá data do nascimento e data da morte. Talvez porque eu fique preocupado que um dia eu vou ter que passar por isso. Mas, de fato, é, mais uma vez eu vi que uma coisa me chamou a atenção. Não havia idade. Às vezes era criança, às vezes era um jovem, às vezes era um adulto, às vezes era um ancião, às vezes era uma criança, mas todos morreram. Essa é a segunda grande verdade que você e eu precisamos saber. Terceira verdade é que o céu existe. Versículos 23 e 25 mostram isso. O texto diz: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão longe com Lázaro ao seu lado. Nós temos aqui dois ensinamentos. E o primeiro é que o céu existe e que o inferno existe. O texto começa dizendo no versículo 25, no versículo 23, é que no Hades, onde estava sendo atormentado, aquele rico foi levado para o Hades, que o texto chama aqui de lugar de tormento. Ele estava sendo muito atormentado, ele diz logo em seguida. Portanto, uma coisa, nós temos que chegar a uma conclusão. Depois que passarmos desta vida, a eternidade significa ou céu ou inferno. Eu não gostaria de falar sobre isso, porque às vezes sinto que isso faz com que as pessoas se sintam deprimidas ou se sintam obrigadas. Ah, não estou com medo de ir para o inferno, não. Mas eu gostaria, antes de tudo, que você entendesse que esta é a realidade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais antigo, mais estudado, mais lido. E nunca ninguém conseguiu provar o contrário daquilo que se afirma ali. E é o único que trata a respeito da eternidade. E diz que a eternidade é formada ou céu, que é o lugar onde Deus está, ou o inferno, que é o lugar onde Deus não está. E diz que o rico estava sendo muito atormentado. Depois ele pede assim, para Abraão, pede, faça com que Lázaro molhe o seu dedo na água lá e venha molhar a minha língua. E aí a gente tem a ideia de que o inferno é o lugar de fogo, que queima, que atormenta. Mas a ideia que o texto quer nos transmitir aqui é que o inferno é o lugar de tormento. Não necessariamente que lá tenha fogo. Até porque, já disse a vocês várias vezes, um espírito não tem matéria, logo o fogo também não vai queimar um espírito. Então a ideia é de tormento. E por que a ideia do fogo? Porque a gente tem experiências com isso. Quando eu tinha 11 anos de idade, brincando lá com meu irmão, eu sofri queimaduras de terceiro grau. Fiquei internado um mês. Meus irmãos, como esse negócio arde? Mas a queimadura arde. Imagine você, eu da cintura para cima, queimei bastante, queimadura de terceiro grau. Um mês internado. Sofria. Doía. Como era ruim. Você deve ter experimentado, às vezes, lá na cozinha, está lá fritando um ovo lá, principalmente homem que é meio desastrado com cozinha, vai lá fritar um ovo e queima lá o dedo. Ai, ai. Aí fica lá, ainda grita, mulher queima o dedo, sai com aquela elegância. O homem, ai, queimei o dedo, sai aquele estardalhaço, o vizinho todo pensa que a mulher está batendo no marido, ele só queimou o dedinho lá. Mas não é doloroso? Não é um tormento quando a gente queima? A ideia é que o inferno, ou o Hades, é um lugar de tormento. E se Jesus não for o primeiro na sua vida, e se ele não for o Senhor da sua vida, é para lá que você vai. É isso que você precisa entender. E o que eu estou dizendo aqui é a verdade. E na sequência, o céu também é uma verdade. Porque, por outro lado, aquele pobre estava junto com o pai Abraão, que pode significar e quer significar um lugar de descanso, de conforto, de consolo. Depois de tanto sofrimento nessa vida, ele agora, a morte trouxe a ele descanso, agora ele é confortado, ele é consolado, diz a palavra do Senhor, no seio de Abraão. Agora, meus irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque é tão importante. E é uma decisão tão importante que a gente obrigatoriamente precisa pensar sobre isso. Se amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a pouco, a gente morre, morre o físico, essa parte sua que me ouve e que me entende, a sua alma, essa é eterna. Essa ou vai se encontrar com Deus, ou vai para bem longe de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Você não pode ter dúvidas a respeito dessa questão tão fundamental. Tem pessoas que pensam, ah, não, como aquele filósofo, a vida termina no túmulo. E há outros que pensam assim, não, mas se a gente morrer, eu chego lá e falo, pô, Senhor, o Senhor sabe que eu era gente boa. Eu fazia algumas coisas legais. O Senhor não lembra quando eu dei aquela esmola? O Senhor deve... Senhor, eu quero essa aí. Porque a gente está acostumado, nesse mundo material, a dar um jeito em tudo. Fugiu o nosso controle, vou dar um jeito. E a gente acaba dando jeito em uma série de coisas. Se não der de um jeito, vai do outro. Se não der do outro, vai do outro. E a gente acaba manobrando a situação. E às vezes a gente descansa na possibilidade de, se por acaso passar por essa experiência, cheguei lá, como diz a moçada, bater um lero lá com Deus e convencer Deus a deixar você entrar lá no céu. E o texto diz que isso não pode acontecer. Você não acha que isso é uma questão muito importante para ficarmos com dúvidas? Eu acho que não podemos ter dúvidas a respeito disso, e eu sei que você, a partir desse momento, não tem mais dúvidas a respeito disso. A outra verdade que a gente vê no texto aqui é que, se você está num lugar, você não pode ir para o outro. E se você está do outro, você não pode ir para o um. Como diz aqui o texto, nos versículos seguintes, versículo 27. Diz assim, ele respondeu, então eu te suplico. Não, isso é depois. Abraão respondeu, filho, lembra-te de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está assim, sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Como dizia há instantes atrás, depois que passarmos dessa vida, e se por acaso você for lá para o Hades, não há a menor possibilidade, diz a palavra do Senhor, e é a palavra do Senhor, de você ir para o lugar de descanso. Assim como não há a menor possibilidade você sair do lugar de descanso para o lugar de tormento, porque o texto diz, há um grande abismo. Então as nossas questões, elas não podem ser resolvidas depois, elas precisam ser resolvidas já. Por isso digo, você não pode ter dúvidas a respeito dessa questão tão importante, tão fundamental. Portanto, o céu existe, o inferno existe, não há como mudar o destino. E a sexta coisa que eu queria dizer, nada podemos fazer pelos vivos depois que passarmos desta vida. O versículo 27 diz assim, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O rico agora estava preocupado com os seus irmãos. Faça com que Lázaro vá lá e fale essas verdades que eu disse a você agora, para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aí o nosso Senhor diz assim, isso não é possível. Você acha que se eu mandar Lázaro lá, eles vão se arrepender? Não vão se arrepender. Você acha que se algum morto ressuscitar, vai mudar alguma coisa lá? Não vai mudar. Ele antes diz assim, versículo 27, deixe que ele os avise e a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. O que o texto está querendo dizer? Eles têm a Bíblia. Moisés e os profetas significa os escritos de Moisés e dos profetas que compõem o Antigo Testamento, que até então não havia o Novo Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a Moisés e os profetas, que ouçam o que diz a palavra do Senhor. Não tem como, depois que você passar desta vida, você chegar lá e falar para Deus, oh Deus, manda alguém lá na minha casa, que eu tenho lá meus irmãos, minha família, para que eles se convertam. Porque ainda o texto diz que alguém ressuscite dentre os mortos, as pessoas não ouvirão a palavra do Senhor. Mas por outro lado, e por fim, nós temos a solução do problema. E nós temos aqui também como fazer para, ao passarmos desta vida, alcançar a eternidade na presença do nosso Senhor. Quando o texto diz, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, versículo 29. Aí ele diz, versículo 30, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. A única maneira de passarmos desta vida para a eternidade, e que foi o diferencial entre Lázaro e o rico, foi a relação do rico ou de Lázaro com a palavra do Senhor. Ele entendeu que Moisés e os profetas é a palavra do Senhor, portanto é a verdade, portanto deveriam ser obedientes ou deveria ser obediente à palavra do Senhor. E deixou com que a palavra do Senhor fizesse efeito em seu coração. E alcançou a salvação por conta da obediência à palavra de Deus. Isso significa que Lázaro tomou uma grande decisão. Eu não quero fazer as coisas de acordo com a minha própria vontade, mas quero fazê-la de acordo com a vontade de Deus. Lázaro decidiu fazer uso da palavra de Deus, de obedecer à palavra do Senhor. O que muitas vezes nós fazemos é, nós sabemos e conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos os livros da Bíblia e fazemos as nossas orações, mas não amamos o Senhor. Quando eu digo amamos o Senhor, eu quero dizer que amar o Senhor implica em obediência. Quem ama, obedece. E se obedece, alcançará graça aos olhos do Senhor. Por isso é que a palavra do Senhor diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Não é isso? E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Eu até gosto desse. Vamos cantar só um trechinho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos, e Deus se alegrará de você. E sem dúvida alguma, quando você passar desta vida, você há de se encontrar com o Senhor. O contrário também é verdadeiro. Se você diz que ama e não obedece, você não terá parte com ele. Ele chegará diante de você. Quando você chegar diante dele, ele vai dizer assim: a palavra do Senhor é quem diz: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. E é uma palavra muito dura, mas talvez seja o que você ouvirá quando passar desta vida. Portanto, o fator fundamental aqui para um dia, um encontro com o Senhor, é obedecer à palavra dele. Os irmãos do rico deveriam ouvir a voz dos profetas e de Moisés, isto é, deveriam ouvir as escrituras. Você também. Queridos irmãos e irmãs, de forma alguma, meu propósito nesta noite foi colocar terror em seu coração, mas revelar a verdade a respeito da eternidade. É assim que foi, é assim que é, e é assim que sempre será. A verdade da eternidade é essa. Nós vamos morrer. Para onde iremos nós? Você sabe a resposta. Você ama o Senhor? Você obedece aos ensinamentos do Senhor? Sim, certamente você estará com ele. Você ignora os ensinamentos do Senhor? Você já sabe que o Espírito do Senhor aplica essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus eterno, manifesta a tua glória na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Convença-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes achamos que vamos para a tua presença porque fazemos coisas boas, mas a Bíblia diz que nós nascemos para as boas obras, nós fomos criados para as boas obras, portanto fazemos algo que é próprio nosso. Pai bendito, o Senhor conhece cada pessoa aqui e o Senhor sabe da condição de cada uma delas. O Senhor sabe da certeza que alguns têm de que passando desta vida estarão na presença do Senhor, como o Senhor sabe da dúvida de muitos não sabem para onde irão. Mas hoje aprenderam que se querem um dia estar com o Senhor, precisam decidir amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Fale a esses corações, que haja decisão nesta noite, decisão por amar ao Senhor. É em nome dele que eu oro e também agradeço. Amém.